Ele era como um galo, que julgava que o sol se levantava cedo para ouvi-lo cantar. Frase de George Eliot. Olá, você ouvinte do nosso programa aqui, que por enquanto ainda não tem nome. Eu sou o Danilo ZF e sou o dono do site danilozf.blogspot.com. Eu estou aqui, como sempre, com a Sami. Oi, galera, tudo bom? E com o Alundra. Opa, pessoal, beleza? E estamos aqui pela primeira vez para fazer o nosso programa, ou podcast, temático. E assim, no programa de hoje, nós, na verdade, não só no programa de hoje, a gente vai fazer uma série de 7 programas, onde nós vamos falar sobre os pecados capitais. O primeiro pecado é o orgulho, ou... Soberba. Soberba? Soberba. Como vocês já sabem, a leitura de comentários vai sair normalmente na semana que vem, então vocês podem comentar, dando a opinião de vocês a respeito do que foi tratado, tranquilamente, que nós vamos ler os comentários de todo mundo que comentar nesse programa. É, amiguinho, talvez você esteja se perguntando o que é um pecado capital. Bom, o lance é o seguinte, o pecado capital, ele é o pecado que origina outros pecados. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa que tem pecado capital da ira, ela pode vir a cometer um suicídio. Um suicídio pode... Homicídio, né? Ela pode vir a cometer um homicídio. Entendeu? Então, o pecado da ira fez com que ela cometesse um outro pecado, entendeu? Que era o homicídio. Então, a ira é um pecado capital. Tendo explicado todo esse conceito de pecado capital, nós vamos partir agora para o programa. Vai subir uma musiquinha aí, provavelmente, e a gente vai entrar no assunto. Primeiro de tudo, já que a gente vai falar sobre o orgulho, a gente precisa definir o que é o orgulho. Então, já que você pesquisou, fala pra gente aí, Alundra. O orgulho, ele é um sentimento que as pessoas sentem de superioridade, né, em relação às outras pessoas. Uma pessoa orgulhosa, ela se sente superior e por isso, muitas vezes, acaba rebaixando os outros para poder se sentir melhor, né? Mas o orgulho, ele também é um termo usado na língua portuguesa para minar satisfação. Por exemplo, quando a gente fala, puxa, meu filho, eu tô orgulhoso de você, não é necessariamente esse orgulho que a gente está retratando. É um orgulho de satisfação. A princípio, a gente pode falar também sobre, biblicamente, já que, assim, pessoal, eu sei que é um blog de filosofia e não de religião, mas o pecado, o conceito de pecado é um conceito religioso. Então, se a gente vai falar de pecado, a gente precisa falar dele dentro de um contexto religioso também. Agora, para surpresa de vocês, a gente não vai falar sobre certas coisas aqui só do conceito cristão. A gente também pode mencionar de vez em quando um conceito budista ou de qualquer outro tipo de religião e como essas religiões encaram o orgulho, a inveja, a ira e tudo mais. Beleza? Então, vamos lá. Bom, no conceito cristão, o orgulho, ele surge junto com o capeta, né? Ele surge... O capiroto, o Beuzebu, Satanás. Temos que ficar atentos ao Beuzebu. Cabeça de morcego, o mochila de criança. Ele, o sete pele, o sinteco gelado. Cão, Enfim. Então, o conceito de orgulho, ele surge a partir de Lúcifer. E como esse conceito acontece? Lúcifer, ele era um anjo de luz, certo? Ele, o nome Lúcifer significa o portador da luz. Ele, a partir de um determinado momento, ele passou a tomar a consciência de si mesmo, Ele passou a se enxergar, como eu. Assim, toda a criação de Deus era vista como... foi concebida como nós. E aí Lúcifer, ele tomou essa consciência do eu e se separou do resto. Até que ele chegou ao ponto de, pensando individualmente, pensando nele, ele começou a se engrandecer de tal forma a acreditar que ele não dependeria de Deus mais. Na verdade, ele queria também ser superior a Deus também. Não, sim. Exatamente. Só que aí, assim, tudo é uma... Como a gente conversou na leitura de comentários passada, tudo é uma cadeia de eventos que leva a determinada coisa. Então ele começou assim, né? Tomando consciência de si, pensando apenas em si e se orgulhando de tal forma que ele foi se engrandecendo ao ponto de se enxergar como um indivíduo único. E a partir daí ele quis ser igual a Deus. E aí quis tomar... que depois de querer ser igual a Deus, ele quis ser maior do que Deus e quis tomar o lugar de Deus. Aí depois ele foi, teve aquela luta, né, do arcanjo contra ele e tal, ele foi mandado para a Terra e tudo mais. Junto com um terço dos anjos do céu, que se tornaram depois os demônios e tudo mais. Esse é o conceito cristão de como surgiu o orgulho. E aí, uma coisa interessante do porquê que eu coloquei o orgulho ou soberba no primeiro programa que a gente vai fazer, que a gente está fazendo sobre os pecados capitais, é o seguinte: o orgulho, ele é tão pecado que ele é conhecido praticamente como o pecado original ou o pai de todos os pecados, porque qualquer pecado que você venha mencionar, ele surge a partir do orgulho. Ele surge a partir dessa consciência do eu individual. Quando você pensa mais em si do que nos outros, entendeu? Você não se vê numa coletividade. Você vê você como um indivíduo único. E aí você quer fazer, quer pensar sempre assim, em prol de você, do seu bem, em detrimento das outras pessoas. A partir daí que surge qualquer pecado. E algo interessante é que não só Lúcifer caiu dos céus por causa do orgulho, como isso aconteceu também com o homem. Quando você lê lá em Gênesis, se eu não me engano, a queda do homem acontece no capítulo 3 de Gênesis. Tá a serpente lá, conversa com a mulher, com o homem e tal. E o que ela diz para o homem e para a mulher? Você já provou da árvore que tem... do fruto que tem nessa árvore aqui? Aí a mulher vai falando: não, Deus falou pra gente não comer nem tocar nisso aí, porque senão a gente vai morrer. E aí a serpente foi e falou pra Adão e Eva: olha, vocês certamente não morrerão. Deus falou pra vocês não comerem disso aqui, porque quando vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal, vocês serão semelhantes a Deus. E aí eles provaram do fruto, e aí teve a queda do homem e tudo mais, que inclusive tem outros detalhes assim muito interessantes nessas partes, só que aí a gente precisa falar em outros programas, porque senão a gente vai acabar saindo do foco, que é o orgulho. E foi esse lance deles quererem se individualizar e serem iguais a Deus. Então, gente, é isso mesmo que o Alundra e o Danilo falaram, esse sentimento de se sentir superior ao que realmente é e dar mais importância a si próprio do que para os outros. Eu acho que é o que resume mesmo o que é o orgulho. Eles já falaram basicamente tudo, mas eu acho que é basicamente isso. Existem duas formas que se denominam o orgulho nos pecados capitais. Algumas pessoas dizem que é o orgulho, outras pessoas dizem que é a soberba. A gente estava até conversando, eu e o Alundra, que eu acho a soberba, que a soberba, ela é mais abrangente para definir isso do que o orgulho. Porque, para mim, o orgulho está dentro da soberba. Porque a soberba também envolve um pouco da vaidade, e no caso, vaidade e orgulho, seria isso? Não, na verdade, pra mim, a soberba, ela engloba o orgulho e a arrogância. Assim, às vezes a gente pensa que a gente define orgulho, orgulhoso e tal, aquele cara que trata as pessoas mal e tal, que é um mundo e tal. Vocês perceberam que pela definição da palavra, para você ser orgulhoso, você não precisa se achar o melhor. É só você não se achar o pior. Tem certeza, cara? É porque pra mim, na definição, é exatamente isso. Se achar melhor. Não, é você se achar melhor do que alguém. Por exemplo, você não se acha o primeiro, mas você também não se acha o último. Entendi. Então tem gente abaixo de mim. Seria exatamente. Isso. Entendeu? Você, assim, eu não sou o pior. Tem gente pior do que eu, entendeu? Eu sou melhor do que alguns. Não sou o melhor, mas também não sou o pior. Então a gente ainda assim é superior a alguém, né? Como o Samuel falou. É, mesmo assim a gente se acha superior a alguém. Uhum. Por isso que eu acho que é muito complicado você falar de orgulho como um pecado, inclusive, porque é algo que eu acho quase impossível de ninguém ter, sabe? Cara, a única pessoa que poderia não ter esse pecado seria a pior pessoa do mundo. Cara, não tem. E isso só se ela se achasse a pior, né? É, isso é uma coisa muito, muito bizarra de se pensar. Não tem, impossível. Se você tem uma qualidade que você sente orgulho, esse orgulho positivo que você havia definido antes, você já se torna basicamente uma pessoa orgulhosa, seria isso? Tipo, não, eu não bebo. Se eu bater no peito e dizer isso, já tô me considerando melhor do que quem bebe. Exatamente. Aí é que chega aquela questão, cara, se tudo isso é orgulho, como a gente pode definir que um orgulho é aceitável ou não? Até porque o orgulho é um pecado capital. Mas também tem aquela questão de quando fala, ai, fulano é muito orgulhoso. Não seria aquele orgulho de não aceitar o erro, não aceitar que ele esteja errado? Sim, mas aí vamos parar pra pensar um pouquinho. Esse orgulho aí que você tá falando, ele não seria o mesmo orgulho do cara que não se acha o melhor, mas também se acha, pelo menos, superior a algumas pessoas, só que mais intensificado? Então seria pecado quando se torna mais intensificado. Aí eu não sei, é isso que a gente tá discutindo aqui. Complicado, complicado. Eu já fiquei confuso. Então, galera, a gente pegou algumas pessoas para ajudar a gente a dar as suas opiniões e aqui estamos com o Vinícius Santos para dar a sua definição de orgulho. A minha definição de orgulho é que quando você menospreza alguém mediante a ela saber menos que você, ainda tem, você se sente superior a ela. Você acha que ela não vai te alcançar porque você é o tal em determinado assunto. E penso que você tem que visar que não tem melhor e pior. Existe experiência da vida em que você conseguiu aprender determinada coisa e a pessoa ainda não teve essa oportunidade. Assim como ela também teve uma oportunidade que você ainda não teve. Mas não significa que um seja melhor do que o outro. E sim que viveram coisas diferentes. Que eu era humilde, né, entre aspas, e as pessoas, elas não eram nem um pouco humildes, eram egoístas, se preocupavam só com elas mesmas, queriam me fazer de gato e sapato, queriam que fizesse tudo para elas, se achavam melhor, e eu, consequentemente, já era mais humilde. Aí houve um momento em que eu me achei melhor que essas pessoas, pelo fato de elas serem arrogantes, de quererem rebaixar, né, me rebaixar para se sentirem melhor, não sei, né, por que elas faziam isso, qual era o objetivo, mas enfim, eu achava isso um cúmulo do absurdo, né, fiquei indignado até que cheguei ao ponto de achar que eu era melhor que elas por causa disso, ou seja, eu também fui orgulhoso. Bom, eu vejo da seguinte forma, todo ser humano ele comete erros, certo? Os erros podem ser maiores ou menores. Todos nós estamos sujeitos a cometê-los, mas no fim das contas, somos todos seres humanos que cometem erros. Gente, a gente tem que parar para refletir sobre o que cada um passa em sua vida. Você tem sempre que ter em mente que se você passasse pelas mesmas experiências de vida que aquela outra pessoa passou, talvez você fosse igual a ela. Entendeu? É uma possibilidade muito grande. Eu tive uma criação boa, na minha opinião, né? Muita gente concorda comigo, né? Então, eu eu sou o que sou hoje graças a isso. Mas uma outra pessoa não teve... Você tem orgulho de ser quem é, né? Não, não é isso. Eu tô falando que eu me... Consciência que eu disse. Eu me tornei o que sou hoje graças à minha criação. Mas um assassino não teve a mesma criação que eu. E se eu tivesse passado pelo que ele passou? Será que eu também não viraria um assassino? Sim, sim. Entendeu? É por isso que a gente tem que ter em mente que a gente não é melhor do que ninguém. Porque isso seria coisa do destino, talvez, né? Ou do acaso. Ou do acaso, enfim... Aí, ou Deus, né, que colocou a gente em outras situações diferentes, né, vai da opinião de cada um. Né? Mas então, a consciência de que eu tive uma melhor criação, por exemplo, ainda assim me tornaria uma pessoa orgulhosa, tipo, uma pessoa com orgulho, sabe? Eu acho meio complicado de entender isso. Sim, mas de certa forma o conceito de orgulho é esse. Não é uma coisa fácil de se admitir, mas o conceito é esse. Por isso realmente é difícil ver onde que começa o pecado em si e onde é só uma característica. Na minha opinião, eu vejo assim, orgulho como característica e orgulho como defeito, ou pecado, no caso. Talvez a gente possa definir através de intensidade, né? Mas assim, a intensidade é e qual não é, isso é muito complicado. Fulano tem nível 5 de orgulho. Coisas mais assim. De 9 mil? 8 mil, Danilo. Mais de 8 mil, eu ia falar. Você falou na minha frente. É de mais de 8 mil? Mais de 8 mil? Uma coisa que eu sempre prestei atenção, assim, que por incrível que pareça, infelizmente, é... As pessoas têm muito orgulho nas igrejas, pelo fato delas se acharem melhores do que outras pessoas, porque eles são os eleitos de Deus e o outro cara tá bebendo cachaça no boteco e ele tá no mundo, entendeu? Mas, se a gente for olhar atentamente, no fim das contas, somos todos pecadores. E o próprio Jesus disse que todos devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, entendeu? Então, eu acho que o orgulho também ele pode se considerar um pecado, porque eu acho que o orgulho ele faz com que a gente quebre essa regrinha aí de Jesus, que é amar a outra pessoa como eu me amo, entendeu? Porque foi como eu falei, o orgulho ele me separa dos outros. Então o lance mesmo do orgulho seria esse sentimento inicial de união, de não eu como eu, sim eu como nós. Não sou eu sozinha, eu sou parte de um todo, seria isso? Sim, exatamente. Como, por exemplo, uma coisa que é muito interessante, assim, a oração do Pai Nosso e tal, ela fala de diversas coisas bem interessantes, muito interessantes mesmo. Mas uma das, assim, pelo menos que se enquadra no que a gente está conversando, é que se você parar para prestar atenção, você faz a oração sempre de forma coletiva. Você não fala, meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o seu reino, sabe? Fala, Pai nosso que está no céu e tal. E ele disse que na sua oração, você precisa orar por nós e não por mim. Quase ninguém faz, né? Cá entre nós, a gente repete as palavras que ele ensinou e na hora de pedir, a gente pede um carro pra mim, sabe? Tipo, Deus, por favor, me dê um carro. Me dê um carro, sabe? Jesus, ele ensina que a gente deve orar tanto pelos nossos inimigos, né? Ao invés da gente desejar o mal, a gente tem que orar por eles. E pra poder reverter, né, a situação até, né? Parte do perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Isso pra mim, na maioria dos casos, é uma hipocrisia, porque muitas vezes a gente não a gente ora o Pai Nosso e não perdoa ninguém, não, né, cara? Não perdoa ninguém, mas pede pra as pessoas perdoarem a gente como a gente perdoa. Então não surge efeito, né? Imagina que louco ia ser se a gente realmente... Se Deus falasse pra gente, cara, não vou perdoar... É porque você não perdoou fulano. Cara, pensa em todas as pessoas que você não perdoou. Cara, muito louco como a gente vai com certeza ser condenado se a gente, se a gente parar pra pensar assim. Acho que a consequência disso tudo seria pra essa separação em si do eu comigo mesmo, sabe? Eu apenas como única pessoa que importa seria a pessoa com o excesso de orgulho, na minha opinião, ficar sozinha. Não ter pessoas que realmente se importem com ela. Por que pessoas vão se importar com ela se ela já se importa demais com ela? Não, com certeza, mas uma das possíveis consequências seria a solidão. ou o fato de não ter pessoas que realmente se importem com ela, ou o fato dela não querer pessoas por perto, por se achar até melhor do que as outras em tudo. Sempre se achar superior, na minha opinião, tem essa consequência de nunca ninguém estar à minha altura, nunca ninguém é bom demais para estar ao meu lado, ninguém é bom demais para mim. Essa é a minha opinião, mas não com certeza é só uma das consequências, na minha opinião de novo. Bom, eu acho que o orgulho, ele é competitivo. O orgulho sempre é competitivo. Então, assim, meu amigo, por mais que você aí que tá ouvindo, rapaz, moça, que você é competitivo pra caramba, você pensa que não é orgulhoso, você é sim. Você é competitivo porque você gosta de vencer e de ter aquela sensação de que você foi melhor. Entendeu? Então, o orgulho, pelo fato dele ser tão competitivo, ele realmente te afasta de ver a outra pessoa, ou de ver outras pessoas, como um companheiro, entendeu? Como um igual, como um amigo e simplesmente isso, entendeu? E é por isso que a gente vê na sociedade de hoje muitas pessoas que, apesar de serem amigos, apesar de serem colegas de trabalho, apesar de serem irmão e irmã, apesar de serem casados, que têm uma pancada de desentendimentos, porque, na verdade, aquele relacionamento ali tá competitivo, entendeu? Então, a pessoa tem certa dificuldade em se relacionar com a outra. Até porque, se tem algum problema, ela vai se esforçar para provar que o problema, na verdade, foi criado pelo outro, é certa, e diversas outras coisas do tipo, entendeu? A pessoa que tem orgulho, ela tem a tendência de sempre achar que tem razão. Ela não abre a mente para poder perceber que ela pode estar errada também. E muitas vezes, quando ela reconhece que está errada, ela não admite. Ela não pede desculpa. E ela também deixa de perdoar as pessoas, né, por causa do orgulho, né? Porque acha que está na sua razão, acha que a outra pessoa tem mais que se ferrar mesmo. Mas, gente, não é assim. A gente, quando a gente perdoa alguém, a gente se liberta de uma carga. Sim. E é isso, né? O orgulho impede a gente de perdoar. E como a gente deixa de reconhecer nossos erros, impede a gente de crescer também. Sim, porque, de evoluir como ser humano, porque a gente vai sempre achar que a gente está com razão. Então eu vou evoluir para quê se eu sei de tudo, né? Entendeu? Mas ninguém sabe de tudo. Então a gente tem que crescer. E para isso a gente tem que reconhecer os nossos erros também. Porque é assim que se aprende. O interessante, então, é que dentro do que a gente falou, a arrogância também passa a ser uma consequência do orgulho. Sim. Eu acho isso muito interessante, isso que você falou sobre buscar a sabedoria. As pessoas também veem isso em buscar a perfeição. Porque se a gente se considerar perfeito, a gente para de buscar a perfeição, que é impossível de atingir. O mais interessante de algumas pessoas orgulhosas é o que a gente ouve, tipo, fala um defeito seu. E aí a pessoa diz, eu considero muito perfeccionista. Cara, isso é o pior, acho que não tem... O pior é quando as pessoas falam que não sabem, não sei. Não, entendeu? Aí a pessoa tenta demonstrar como um defeito, verdade, algo que ela considera uma qualidade, entendeu? O excesso de uma parada, tipo, não, meu defeito é que eu sou muito perfeccionista, sabe? Isso é uma forma de manifestar o seu orgulho. É interessante é que muitas vezes, quando a pessoa quer falar um defeito dela nesse tipo de pergunta, ela fala um defeito que ela gosta, por exemplo. Uma pessoa chega e fala que meu defeito é ser muito sincero. Só que no fundo, é uma característica que ela abraça, né? Entendeu? Então as pessoas fazem isso o tempo todo. Mas posso falar, só fugindo um pouquinho do assunto, tem gente que confunde sinceridade com grosseria, né? Que fala, eu acho ele um idiota, um imbecil, um arrogante. Então, tem gente que confunde isso. Ser sincero não quer dizer que você deve falar tudo o que você pensa. Porque se você falar tudo o que você pensa, você vai... Tudo o que você pensa, não, minto. O que pensa, às vezes o que pensa mesmo, tá certo. Se você falar tudo o que você pensa, você vai acabar magoando o outro. Mas é que tá a questão de saber que tem um defeito e transformar aquilo numa forma, da melhor forma possível. Ao invés de falar que eu sou uma pessoa grosseira, eu falo que sou uma pessoa sincera. Nossa, tá muito mais bonito pra mim. Não, e outro detalhe também, que já que a gente entrou nisso, e foi importante ter entrado nisso, o orgulho, ele faz com que a gente fique meio que cego pros nossos próprios defeitos. E aí, ou às vezes a gente sabe quais são os nossos defeitos, mas o orgulho nos impede de corrigir esses defeitos que a gente tem. como Sim. se fossem características meio gravadas na gente. A gente não tem como tirar, então tem que assumi-lo e agir como se ele fosse normal. Exatamente. A gente tem que reconhecer os nossos defeitos, mas a gente tem que tentar mudar. As pessoas têm o hábito de, às vezes, por orgulho, fazer com que, assim, ela pensa que todas as pessoas em volta dela precisam aturar ela do jeito que ela é e tal, com todos esses defeitos, porque ela é assim. Você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Quem nunca ouviu isso? Eu tenho que te aceitar do jeito que você é, o caramba, né? Assim, ninguém é obrigado a aceitar o que uma pessoa é, ou a forma como uma pessoa age, se essa pessoa tá colocando outras pra baixo. Bom, agora que a gente já falou pra caramba de orgulho, a gente vai falar um pouquinho sobre o inverso do orgulho. Qual é o inverso do orgulho, Alundra? A humildade. Tá, continuei. Você perguntou o que é o inverso, eu respondi, eu tô, não falo mais. Então, fale um pouquinho mais sobre a humildade e por que a humildade é o inverso do orgulho. A humildade, ela é o inverso do orgulho, porque as pessoas, ao invés delas se acharem superior às outras pessoas, elas se acham inferiores. Não necessariamente inferiores, seria, no caso, idêntico. No caso, ela não se sente melhor que ninguém. E também, ela, ao invés de... Tipo, ela passa a reconhecer, né, que ela pode estar errada, né, em determinadas situações, né, coisa que uma pessoa orgulhosa não faz. Na minha opinião, ser humilde é você ser ciente, né, que você não é melhor do que ninguém e procurar fazer de tudo para melhorar, né. Ver a pessoa humilde, ela vê o todo, vê todos. E a pessoa orgulhosa só vê a si mesma. Tem esse lance de perceber o todo e pensar nos outros. E tem isso de pensar nos outros acima de você. Aí seria um defeito da humildade, no caso. Aí seria humildade demais, né? A gente não pode levar a humildade muito longe, porque senão a gente vira capacho dos outros. A gente tem que ter dignidade também. Pô, mas sei lá, cara. Eu não consideraria humildade uma pessoa chegar e falar, pô, eu sou um merda, entendeu? Eu não considero isso humildade. Eu considero depressão, qualquer outra coisa. Isso aí se chama, sabe o quê? Senso de inferioridade. A pessoa, ela se acha inferior demais às pessoas. Baixa autoestima. Você acha tão inferior que ela acha que merece estar na pior mesmo, entendeu? Então, a humildade é isso, você se sentir, ter o respeito em relação às outras pessoas, em relação ao que elas fazem. A gente pode definir a humildade como respeito. Acho que seria uma ótima palavra pra definir. Respeito junto com a modéstia, porque só o respeito sozinho em si, eu posso respeitar alguém que eu sei que é pior do que eu. Uma pessoa que tem menos dinheiro que eu sei que em relação a dinheiro em si, ela é inferior a mim. Mas mesmo assim, eu tenho que respeitá-la. Por que você precisa categorizar a pessoa como inferior? Você não pode dizer que ela simplesmente tem menos dinheiro? Então, seria isso. Não, ela só tem menos dinheiro. Não significa que ela é inferior, entendeu? Ela tem menos dinheiro, só isso. Ah, entendi o lance do respeito agora. Agora a água teu. Que isso, agora palmas aí. Bom, a minha opinião a respeito do orgulho e da humildade é exatamente isso. A humildade, ela é a ausência do orgulho. A ausência do orgulho, eu acredito que possamos definir como o respeito a outras pessoas, da pessoa se ver não apenas como um indivíduo, mas como parte de um todo, entendeu? Como parte de um grupo no qual... Cada pessoa é fundamental, entendeu? É onde precisa haver, como o Jesus falou, né, que a gente mencionou antes, que a pessoa precisa ter respeito e, como Jesus falou, amar o seu próximo como a você mesmo. Eu acredito que essa frase resuma o que é a humildade. Infelizmente, pelo menos quando a gente fala da sociedade como um todo, que isso seria uma utopia, entendeu? Que eu acredito que, infelizmente, não tem como a gente, na sociedade atual, alcançar isso. É uma visão um pouquinho pessimista, mas, na minha opinião, é real, assim. Agora, isso não significa que nós, em sermos humildes, nós respeitando o nosso próximo e amando o nosso próximo como a nós mesmos, isso não significa que a gente fazendo isso, que a gente não vai conseguir mudar algumas coisas, entendeu? Eu vejo as coisas da seguinte forma: às vezes a gente acha que o que a gente faz é muito pouco, mas é melhor você conseguir esse pouco do que você não conseguir simplesmente nada. Tem uma história que ela é antiga, provavelmente vocês já ouviram, mas enfim, eu vou falar mais uma vez, pode ser que quem tá ouvindo aí não conheça. Que uma menina tava numa praia e tinham diversas estrelas do mar na areia. E essa menina, ela tava jogando as estrelas do mar de volta na praia, né? De volta ao mar. Então, tinha um homem que estava passando por ali e viu a menina jogando as estrelas do mar de volta no mar. Só que eram muitas estrelas, então o cara foi falar com ela ali e falou: menina, para com isso, tem muita estrela aí. Pra que você vai jogar as estrelas de volta pro mar se tem muita coisa aí? Você não vai conseguir jogar todas elas, entendeu? Você não vai conseguir salvar todas. Boa parte dessas estrelas que estão aí, na verdade a maioria, vão morrer. Então, pra que você vai ficar esse tempo todo pegando essas estrelas e jogando pra lá? Isso não faz sentido. Você não vai fazer diferença. E aí, a menina abaixou, pegou uma estrela do mar, jogou de volta pro mar e falou pra ele: pra aquela estrela, essa atitude fez toda a diferença. A gente tá falando sobre os pecados capitais e tal, não pra chamar todo mundo de pecador, até porque foi como eu falei, o objetivo do nosso blog não é religioso, é filosófico. Então, ao contrário do que muitas religiões fazem de mostrar certos pecados ou atitudes erradas, como você queira definir, como algo que você deve enxergar nos outros, nós, já que estamos apresentando isso de um ponto de vista, num sentido filosófico, a gente mostra esse tipo de coisa para que a gente olhe aquilo contemplando a nós mesmos. Esse foi o primeiro, mas tudo que nós vamos conversar ao longo dos próximos são coisas que eu, a cada vez que eu penso a respeito do assunto, eu procuro, tento avaliar em mim mesmo. E aí, a partir do meu exemplo, pode ser que outras pessoas mudem, pode ser que eu ajude outras pessoas. Mas eu acho importante eu avaliar cada uma dessas coisas e dos próximos que virão, em como isso se aplica pra mim primeiro. Porque assim, já que a gente considera todo esse assunto tratado tão importante, assim eu posso mudar. E por mais que eu queira ajudar aos outros e queira que os outros mudem, a melhor forma de fazer isso é se essa mudança vier através de mim. E é basicamente isso. Eu ia chegar agora para a parte das considerações finais, só que assim, eu basicamente já falei a minha. Então, vocês podem falar de vocês, consideração final, Alundra. Eu acho que a gente pode entender tanto o orgulho como a humildade como uma escala, em níveis, né? Nível de orgulho e nível de humildade, né? A gente, tipo, todo mundo tem um pouco de humildade dentro de si, do mesmo modo que todo mundo tem um pouco de orgulho dentro de si. Mas se a gente tem duas coisas, o que a gente deve fazer? A gente deve fazer com que uma se sobressaia mais sobre a outra. E como a gente faz isso? A gente tem que alimentar o lado humilde, né? O lado que seria o correto, né? Pra gente poder ir afastando, né, cada vez mais o lado do orgulho. Porque a gente não... Eu acho que é impossível, né? A gente acabar com o orgulho de uma vez, zerar. Não tem como, mas a gente pode sempre procurar melhorar. Sempre tem o que melhorar. Porque se um dia a gente chegar a pensar que a gente é humilde o suficiente, então o orgulho, ele ainda tá lá, né? Então é isso, a gente tem que procurar sempre estar alimentando nossa humildade pra diminuir o orgulho cada vez mais. O que eu tinha pra dizer é até meio parecido com o que a Alundra disse, então eu vou ser meio que direto. Esse lance da escala e tudo, porque a gente sempre busca ser perfeito em alguma coisa, completo, 100% humilde ou 100% qualquer outra qualidade, na verdade a gente não consegue. Então, esse lance de continuar buscando ser cada vez mais humilde, sem tendo a consciência de que, no fundo, continuaremos tendo certo ponto de orgulho, mas ainda assim, sem desistir de buscar cada vez mais humildade, sem se conformar com a atual que a gente tenha, mesmo que a gente seja mais humilde do que orgulhoso. Sempre tentando buscar cada vez mais. Isso aí. Então, valeu, galera. Muito obrigado, se você está ouvindo até agora, né? Se não, desligou ainda. Muito obrigado por ter acompanhado a gente nessa, mais essa discussão, mais esse debate. E, assim, eu aprendi bastante falando sobre isso. Acredito que o Alundra, a Sami também. E é isso, galera. Nós aprendemos muito conversando um com o outro e nós queremos também aprender a partir das impressões de vocês. Então, vocês podem comentar aí e... os seus comentários serão lidos na próxima leitura de comentários. Já é semana que vem, vai sair na segunda-feira normalmente. Outra coisa, nós ainda não temos um nome para o programa. Então, se você tem uma ideia legal, você pode colocar essa sua ideia aí. E olha só que maneiro, a gente vai ter no site uma ação com o nome que você colocou. Então, deem aí as suas opiniões e tal, fala quais os nomes que vocês acham mais interessantes. E a gente vai escolher um. Então, beleza, galera. Como vocês sabem, aqui nesse podcast, nesse programa, a gente não lê comentários de ninguém. Mas, sempre ao final do programa, nós vamos deixar uma pergunta para você. E aí, se você, a pessoa que for a primeira a dar a resposta certa, nós leremos, sim, esse único comentário no próximo programa, sem ser a leitura de comentários, né? Então, deixamos aí para vocês a pergunta: de onde surgiu o conceito de pecado capital? Então, valeu, galera. Fiquem na paz. Tchau! A forma que eu canto esta canção não altera o que tenho no coração, oh não. Para o meu Senhor, minhas tatuagens, meu jeito de ser, não espantam, não botam pra correr aqueles que querem a verdade. Eu já sei o que vai dizer. Eu sou diferente, pode crer. Só que dentro de mim existe um ser igual a você, igual a você, igual a você, que anda de terno e de gravata, igual a você, igual a você, que anda de carro magnata, igual a você, igual a você, que só faz comprar no shopping da Barra, igual a você, igual a você, que consegue tudo na pirraça, igual a você, igual a você, que não gosta de gente de outra raça. Igual a você, igual a você, que faz tudo copiando a massa. Igual a você, igual a você, que só veste o que a moda te passa. Igual a você, igual a você. Condena meus dreads, não sabe o valor que tem um rasta na mão do Senhor. Oh, tchá, tchá, tchá. Pra falar do amor, falar do amor, você que tem seu estilo, não vá se calar diante daquele que quer condenar, pois quem condena já está daquele que morreu pra dar a consciência que pode mudar, fazendo o homem amar outro ser igual a você, igual a você, igual.